nossa quebrada, quebrada. Na nossa quebrada, quebrada. Na nossa quebrada, quebrada. Agora se liga, se liga, procure, procure entender. Entender o que eu digo é uma quebrada sem lei. Esse lugar onde eu vivo, sou doutor mal nascido, criado, educado nas ruas do subúrbio. Não sei o que é escola, a vida me ensinou tudo. Eu vim pra cá quando eu era pequeno, meu mano, aqui eu me criei. Foi por aqui que eu aprendi o que eu hoje sei. Mas eu cresci, não sou mais aquele moleque que antigamente eu era. Não brinco mais de polícia e bandido pra lá e pra cá pela favela. Passei dos 18, já sou maior, faço o que quero, mas não vacilo. Porque não querem mais cedo pro cemitério. É uma quebrada sem lei, onde o mal é quem domina. Miséria, polícia, revólver e cocaína. É um absurdo viver dessa forma, afastado, esquecido, deixado de lado. Eu não concordo com isso, por isso eu desabafo. Estamos passando por um teste de sobrevivência. Além da miséria, invadindo os barracos, estamos cercados pela violência. Aqui eu não tenho mais ando esperto, porque eu já me liguei. Qualquer lugar o bicho pega, quebrada sem lei. Me diga, meu Deus, o que é isso? A miséria tomando conta dos barracos, a vida dos seres humanos em risco. Estamos ferrados, levando uma vida como se fôssemos bichos. Olha lá o moleque correndo descalço, brincando no meio do lixo. Crianças crescem marginalizadas na favela, nem imagina o futuro que as espera. Crescem num ambiente podre, nenhuma delas com saúde, sentindo mau cheiro do esgoto, descalço, jogando bolinha de gude. Estamos enterrados vivos aqui nesse buraco. Becos estreitos, barracos mal feitos, caindo aos pedaços. Eles investem só na burguesia, esquece do povo da periferia. Aqui eu cresci, ainda não vi nenhum tipo de melhoria. Hey, hey, hey. Mas apesar da miséria, eu vou sobrevivendo, eu vou levando a vida. E a vida vai nos levando nessa quebrada esquecida. Sim, eu vou rezar pra que Deus ilumine o caminho de quem vive aqui nesse lugar, isolado, afastado de tudo. Casa de marimbondo, palco dos absurdos. Mulher, nessa quebrada, mano, tem a vontade. Minas de 12, 13, 15 anos de idade, já se prostituindo, vendendo seu corpo, entrando nesse submundo, nessa vida de louco. E quando a barriga aparece, qual deles é o pai quando essa criança nascer? Pra onde ela vai, meu Deus do céu, não sei responder tanta pergunta. Acho melhor mudar de assunto, minha cabeça tá confusa. O papo que rola, que todos estão falando, que ontem no campinho derrubaram outro fulano. O corpo ainda tá lá, o IML ainda não veio. Acho que eu vou descer lá pra ver quem era o feio. Estão falando por aí que ele era rato de mocó, ladrão de varal, ladrão de fundo de quintal. Era novato na área, o vacilão não sabia que bandido perde chinelo nessa quebrada não se cria. Ele morreu no lugar certo, morreu no inferno, rei. Esse lugar é o inferno, ele morreu no lugar certo, morreu no inferno, rei. Esse lugar é o inferno.